9 anos, 8 temporadas, 73 episódios. Game of Thrones chegou ao fim. E o Só Mais Um Episódio 07 fala sobre esse último episódio, sobre a última temporada, sobre a série inteira. Assim como no programa de estreia do Só Mais Um Episódio, que a gente falou sobre o legado de Game of Thrones, estamos eu, PH, Aquila Leite, todos nós juntos e Shallow Now aqui. Não, pô, não. Tava Não bom, dá pra texto perder essa bonito, piada. cara. Tava difícil até de invadir o texto bonito Não desse, dá pra cara. perder essa piada, cara, no momento. Oxalá. Não, não É o dá. novo Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Não, não, mas vamos lá, foco no Game of Thrones. É o fim, né? É o fim. É o fim. Você falou 9 anos, né? 9 anos. Pra mim são 10, porque quando eles anunciaram, aí eu corri pra pegar os livros, né? Um amigo meu na época também me indicou, Rafael Dracon, que foi quem trouxe o Game of Thrones pra editora Leia, né? Aqui no Brasil. Então, pra mim, são 10 anos, cara, por incrível que pareça, assim, 10. E eu tava refletindo isso antes de fazer o meu vídeo, né? Pra quem não sabe, eu acompanhei episódio a episódio. E aí, antes de começar, eu tava refletindo e tal, dizendo assim, pô, como é que eu vou falar sobre o último episódio? É só mais um episódio? Né? O que que é isso, né? É um marco, um acontecimento e tudo mais. E eu lembro de me emocionar bastante, me lembrar de vários momentos, na verdade, da minha vida, assim, se você pensar bem, não sei se aconteceu com vocês. Então, até revisito a primeira pergunta do primeiro episódio. O legado, para mim, agora tá bem claro, assim, para mim, indiferente de qualidade ou discussões sobre a qualidade, tem um legado de um monte de memórias que ficaram para mim e agora pro Bran também, né? Pra mim também, eu tenho acompanhado a série desde do lançamento, 2011, né? 2011. Não peguei a série assim. Tem muita gente que pegou, já tava na quinta e veio assistindo. Não, eu tenho assistido desde que tá sendo lançado e também já li os livros. Não como o PH, que ele leu bem no começo. Eu acho que eu fui começar a acompanhar os livros lá pra terceira temporada. Então, assim, realmente foram longos anos aí de muitas alegrias, algumas tristezas. E agora na última temporada a gente, de um jeito ou de outro, teve que saber dizer adeus, né? Teve que saber se despedir dessa série marcante, né? Pra gente falar fácil. Quando a gente gravou o primeiro programa do Só Mais Um Episódio. Ela tá com a voz embargada, né? É. É claro, né? Isso. Já ela tá chorando, passou a noite inteira chorando. Já deixar claro pro ouvinte, né, que eu tô gripado, viu, gente? Não foi porque eu passei. Que conversa, Shallow Now? Passou a noite chorando aí. Não é porque eu passei o dia, a noite gritando vendo o episódio, não. Mas quando a gente discutiu o legado de Game of Thrones, né, e as nossas expectativas para essa última temporada, a gente meio que tava com um pouquinho de receio sobre o que essa última temporada deixaria como encerramento da série, né? E eu vou confessar pra vocês, eu jamais imaginei que a última temporada fosse receber o nível de reclamações que essa última temporada recebeu. Eu imaginei, cara. Eu imaginei mesmo. Eu acho que Game of Thrones é o mal do Game of Thrones. Tudo bem que não é a melhor temporada de Game of Thrones, mas também não é. Não é a pior temporada de Game of É, Thrones. cara. Não, não é, É a cara. pior. Acho que a gente. Vamos lá, no universo de 6 episódios, eu consigo destacar pelo menos uns 3 episódios bem interessantes. Eu consigo destacar uns 8, 10 diálogos bem interessantes. Se você comparar com outras temporadas que não. Tem temporada de Game of Thrones que tem 3 episódios bons e um universo de 10. Então, eu não acho que é a pior temporada. Se a gente comparar Game of Thrones com Game of Thrones, sim, deixa a desejar. O Calvário, né, que muita gente está plantando, que eu não estou plantando, mas o que muita gente vem plantando, acho que é da própria expectativa que a série aqui. E eu também não gosto desse discurso assim, ah não, mas aí foi você que gerou a expectativa. Não, foi eu que gerou a expectativa, não foi você, não foi o Arco, não foi ninguém. Foi a própria A série. própria série que gera, Sim, assim, a claro. qualidade de algo que te gera a expectativa, pelo amor de Deus. Não, A ambição nada vem da do série, nada, né? né, assim, é ambição e tudo mais. Mas eu sou daqueles que o desfecho de Game of Thrones foram. Partiram de escolhas, que eles deixaram coisas importantíssimas pro meio da temporada e que perde fôlego. E aí, quando você perde fôlego, para algumas pessoas é o impacto que tá tendo. Para outras, é aceitar ou não, né? É mais ou menos isso. Eu não. Eu. Naquele primeiro episódio que a gente falou, Tu tava receoso. Eu falei um pouco receoso porque eu queria esperar para ver como eles iam encerrar. Mas assim, eu falei, não, eu tenho 90% de certeza que vai ser bom mesmo e tal. Mas vou deixar uma dúvida aí, porque já vi muita série se perder no fim, né? Que a gente até citou aqui já. É, eu não esperava que recebesse tanto rage como recebeu essa última temporada. Eu mesmo, nos 3, 4 primeiros episódios, acho que o rage mesmo começou a partir do terceiro episódio, lá da Batalha de Winterfell, né? Que foi um negócio mais forte, assim, das pessoas. Foi quando virou moda o rage, né? É. Porque também tem um questão de virou moda, assim. Sim, sim. Ele tomou uma proporção... Não, e todo mundo que vinha falar comigo... E aí, cara, tu gostou do episódio? Se eu falasse que eu tinha gostado, ave maria. É. O pessoal, como assim? Não sei o quê, não faz nada sentido. Então, assim, até o terceiro, quarto episódio... Quinto, pra mim o quinto, apesar dele ser um dos mais criticados, e a gente sabe por quê, né? Foi o melhor episódio pra mim, o quinto episódio. Eu achei fantástico. A direção tava linda, fotografia linda. É, eu achei fantástico e achei corajoso o que eles fizeram. Agora, pra mim, o problema da temporada não é os caminhos que eles decidiram ali, as escolhas que eles decidiram fazer. É como elas foram feitas, entendeu? É, existia um background, uma história muito grande que a sensação que dá é que eles não conseguiram amarrar nessa última temporada. Eles não conseguiram... É como se eles já soubessem os fins, mas... Exato. Entendi. E isso é o problema de uma obra adaptada. Porque eu falei até pro Alan mais cedo ali, a gente tava falando fora do ar, eu divido Game of Thrones entre duas obras. Uma obra adaptada e uma obra original de um universo adaptado. Com um escopo, né? Exato. Então, assim, enquanto obra adaptada... Fantástico. Game of Thrones, enquanto seguia os livros, era algo surreal. Diálogos muito bem adaptados. Diálogos que vieram dos livros e que eles souberam implementar muito bem. Mas como obra, entre aspas, original, eu acho que houve, assim, um meio que... Como se fosse... Tivessem perdidos. Assim, eles sabiam onde eles queriam chegar. Até porque o Martin mesmo disse que conversou com a dupla D&D pra falar sobre como ele queria o final. A dupla D&D, eles são os criadores da série, né? Os showrunners. Os showrunners. Ele conversou com os showrunners pra dizer o que ele queria fazer no final, porque os livros não foram publicados ainda. Uhum. E a impressão que dá é que os caras não souberam o caminho a trilhar até esse final. Então, pra mim, particularmente, como fã, como alguém que acompanha de muito tempo, como alguém que leu os livros... O problema não foi o que aconteceu com cada personagem, quem morreu, quem deixou de morrer. Foi a forma como eles contaram essa história, que pra mim foi muito corrida, foi muito simples, soluções simples para problemas que antes eram gigantescos, eles optaram por soluções simples. E essa decisão de temporada só de 6 episódios, eu acho que facilitou muito pra isso acontecer. Acho que foi determinante pra eles não conseguirem contar a história como ela deveria ter sido contada. Concorda, mano? Sim, e você define a expectativa pra ter estendido o prazo de apresentação dessa última temporada pra 2 anos? Vocês acham que aumentaram ainda mais a expectativa? Isso ajudou a atrapalhar um pouquinho essa recepção pelo público? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que diferente de... Muita gente fala de Lost e compara, né? Lost, ele sofreu da crise dos roteiristas. A gente tem que lembrar disso. E houve, sim, um final apressado e praticamente... eles têm um negócio chamado Writer's Room, né? Que é sala de roteiristas. São... Às vezes 20, 15 pessoas que ficam ali conversando com os showrunners, alguns produtores, e eles ficam tomando decisões ali do que fazer com a série. E o de Lost foi dizimado, tanto que quem teve que assumir os roteiros finais foi o Lindelof e o Carlton Cuse, né? Game of Thrones não teve esse problema, muito pelo contrário, teve o tempo que pôde, né? Só que aí Game of Thrones perdeu o maior roteirista dentro da Writer's Room, dentro da sala de roteiristas, que é o livro. Sim. Porque no começo eles se juntavam com o livro à mesa. Aliás, né? Alguém avisar ele que ele já pode lançar, né? Agora ele vai pegar e vai... Agora tá, tá. Não, agora tá the high ground aqui, né? Agora como tá diz mole Obi-Wan. Pra ele, tá né? Fácil, ele sabe, né? O que funcionou, o que não funcionou. Agora ele é um sniper com em campo aberto, né? Mas, enfim, não, a sala dos roteiristas não tinha mais o livro. E é engraçado, eu acho que poucos episódios fizeram a série sofrer seja lá o que for, é, algumas decisões eu não gosto, como eu deixei bem claro nas minhas resenhas. Mas o que eu tô tentando fazer é entender por que que eles tomaram determinadas decisões. Sim. É esse o papel que eu tô tentando assumir antes de virar uma moeda, assim, de dar um flip numa moeda. Se, eu poderia ter parado de acompanhar Game of Thrones quando o Night King ele se torna um sub-boss. Mas só que isso é uma decisão. Foi uma decisão deles. Que eu acho que não vai ser uma decisão do George Martin. Sim. É impossível. Não, pelo amor de Deus. Se o George Martin partir pra essa decisão... É quase como o mote da série, né? Então, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, né? A gente esquece. Só que os roteiristas aí escolheram colocar o Night King em segundo plano pra valorizar a série, spin-off, talvez trazer a história do Night King sem desgastá-la tanto. Provável. A Longa Noite, né? É, a Longa Noite. A original, né? Isso, lá no começo, o começo de tudo, né? Com, inclusive com o Brandon, mas não quebrado, o construtor. E por aí vai. Então, assim, é, eu acho que no exato momento que eles decidiram por isso, eu consigo encontrar coerência nas decisões que foram feitas no terço final, que é buscar algo mais político, que é buscar algo mais dramático, focar em diálogos. E assim, acho que vocês têm que concordar. A gente tem diálogos antológicos. Sim, sim. O Tyrion e Jon, Tyrion preso, antológico. Muito bom. Antológico. Muito bom. E mais tarde esse diálogo se complementando com a Daenerys e o Jon, e a Daenerys respondendo ao Jon, sendo que o Tyrion tinha cantado a pedra do que ela ia responder, é, isso é bonito, foi, isso é bem escrito. Ele foi tirar a dúvida, né? A dúvida, ele, utilizando, né? Ele esperava que ela respondesse o contrário, mas ela acabou confirmando isso. O que o Tyrion falou, né? É, e coloca um salzinho a mais, né? Com o lance da dúvida, né? Que o povo não deve opinar e coisa e tal. Mas enfim, é, e também eles utilizaram um recurso, que pra mim é um recurso de homenagem, tentando nos dar satisfação, e aí, ao meu ver, uma satisfação às vezes um pouco fácil, mas muitas vezes uma satisfação que me enchia o peito, que é o lance dos espelhamentos com a série como um todo, com a história como um todo. Por várias vezes eles inverteram o adeus do Jaime com o Tyrion, que um dia aconteceu com o Tyrion preso. Aqui ele foi invertido, a própria Brienne fechando o arco do Jaime e limpando um pouco a barra do quinto episódio ali, que faz o Jaime morrer daquela maneira, né, e daquela maneira. A própria conversa do Tyrion com o Jon, ele lembra de uma frase lá do Mestre Aemon, né? Exatamente, então para mim esses espelhamentos, eu consigo limpar a barra do D&D, da dupla D&D, porque foram eles que escreveram, e sinceramente, eles têm espelhamentos que... Eu nem lembrava mais. Quando você busca o espelhamento grande da Cersei, que é quando você joga o Jogo dos Tronos, ou você vence ou morre, e você vê ela sentindo essa frase que um dia ela disse pro Ned em status de poder, e agora no status de derrotada, e você sentindo isso, ela sabendo que vai morrer, coisa e tal, peraí, tem qualidade. Beleza. Só que aí eu concordo contigo. Esses meandros, eles são bonitos. E para mim esses meandros eles podem ser ressignificados, a crítica pode ajudar a ressignificar, trazer um pouco mais de espelhamentos que a gente ainda não viu, coisa e tal. Só que eu acho que tá muito escondido. Esses meandros, tem muita coisa que ainda tá muito escondida, tem precisa muitas de lacunas, tempo, né? Talvez, não sei. Tem muitas lacunas, né? Antes de entrarmos aqui para gravar, a Aline Conde, que deveria já ter participado desse podcast, ela falou... Poxa, e os Imaculados? Por que eles prenderam e tal? Isso são lacunas que eles resolveram deixar em aberto. Aí sim, pelo problema que o Aquila falou, falta de tempo. Por que eu vou responder como é que os Imaculados prenderam? Não, eles prenderam, ponto. Entendeu? E aí essas lacunas é que eu acho que não deixa o todo com cara de todo, assim. Lacunas que, por exemplo, o Senhor dos Anéis não teve, se a gente fizer uma comparação. Lacunas que Breaking Bad não teve. Só que assim, convenhamos, Breaking Bad, 3 personagens pra fechar lacunas. Né? E Game of Thrones, 17, 20 personagens pra fechar lacunas. Sempre teve muitos núcleos, né? Então, aí eu concordo que 6 episódios foram ruins por conta dessas lacunas. Porque Game of Thrones nos acostumou, nos criou uma mania boa de que todas as lacunas elas são mostradas e preenchidas. Agora eu faço a pergunta, por que ninguém reclama que nós não vimos lá a guerra a batalha do Tyrion na primeira temporada? É porque isso aí nunca foi o mais importante, né? No Game of Thrones, do começo. E saber como os Imaculados prenderam o Jon virou? Ah, eu acho que sim, cara. Porque ali... Por que ninguém reclama? E a grande batalha vencida pelo Robb Stark contra o Tywin. Eu acho que na última temporada, As pessoas querem sempre respostas. Mas será que é isso? Porque depois virou um grande epílogo. Sim. Depois do Rei da Noite, negão, é um epílogo. É um epílogo. Escolheram, PH, eu não vejo tanto como um epílogo, porque a gente mesmo falou aqui, eles decidiram usar o Rei da Noite como subchefe. Então, o que foi a escolha deles? Não, o foco vai ser Porto Real. Como política, vai, né? É a política, como vai decidir. Então, pra mim, o epílogo não é pós-Rei da Noite. Pra mim, o epílogo é mas o último episódio. Mas não tem uma carona. Tem. Depois da morte da Daenerys, é um epílogo. Com certeza. Aquela reunião lá dos senhores, não aquilo é ali é um clássico epílogo. Né? Eu acho que a última temporada, ela não tem a grandiosidade do que a série tem. Mas é uma boa temporada. E aí, esse ponto que me preocupa, porque hoje, quando a gente fala em Lost com as pessoas, o que, que as pessoas dizem? Qual é a primeira reação? Ah, deixou muita ponta solta. O final é horrível. O final é horrível, tá. E aí eu me preocupo se daqui a 2-5 anos, quando a gente falar de Game of Thrones... Vai ser só isso, né? Vai ser só isso. Se vão ser essas lacunas soltas, se vai ser o episódio escuro, se vai ser o branco quebrado, enfim. Seria uma pena, né? E seria uma pena. Porque a jornada... É tão incrível. Assim como Lost. Assim We Have to Go Back, o episódio lá do Faraday. Não, quem viu Lost sabe que a série era fantástica. Eu tô arrepiada. Sabe que a série era fantástica e que foi um marco. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu, se ela vai perguntar a alguém ou vai procurar saber, a primeira coisa que vem é isso aí. O final foi ruim. Isso. O final foi polêmico. E o impacto na história da TV, tanto de Lost quanto de Game of Thrones, são tão fantásticos e que qualquer um... que ver qualquer série na vida precisa assistir para entender o que as duas representam, é muito injusto que toda a discussão possa cair nesse lance. E vocês, acho que vocês concordam uma coisa comigo. Todas as TVs, inclusive a HBO, todas as TVs estão loucas. Netflix tá louco, Hulu tá louco, HBO, Sony, AXN, ABC... Todos estão malucos. E agora, velho? E agora? E no domingo, ele bem que eles tentaram, né? Mostraram cada... O teaser de Westworld. O teaser World, de Westworld, né? De arrepiar. Você fica... Sensacional. Eu não sei como não tem muita gente falando, né? Eu vi pouco comentário e é fantástico. Com Jess Pinkman. Exato. Science, bicho. Exatamente. Fantástico. E você falando yo, ele yo. Opa. Você e muda muita coisa, né? É. Dá um... Então, assim, tá todo mundo maluco. Querendo caçar o seu próximo Game of Thrones. Enquanto que do lado de cá, fora, nós estamos, nós generalizando, sim, né? Tristes porque o final foi ou agridoce, ou com muitas lacunas, e cada um com seus argumentos. Que, sinceramente, eu não tenho romance com relação à opinião, não. Eu não tenho romance. E acredito que os amigos também não têm, não. Não. Eu acho que o Aquila, ele tá 100% certo. Abraçarei o depois aqui do podcast. Jogarei futebol na próxima sexta-feira com ele, né? Assim como eu tenho certeza que ele também pensa o mesmo de mim. Com certeza. O que eu não acho é que a série merece tantos minutos e tantas gargantas de embate. Quando, na verdade, bicho, tá todo mundo certo, cara. Tá, o cara de odiar tá certo, o cara de amar tá certo, o cara de não tá nem aí, ele tá certo demais. Só que todos... se abraçarão e devem se abraçar em torno de casamento vermelho. Sim. Em torno desse diálogo. Batalha que eu falei, dos Bastardos. Cabeça arrancada do Ned. Batalha dos Bastardos. A própria Batalha de Winterfell, apesar de controvérsia. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa, gente. É de fato muita qualidade. Eu tava, antes do último episódio agora, eu tava meio nostálgico. Aí eu tava assistindo alguns diálogos antigos de Game of Thrones. E tem tanto diálogo que você nem lembra mais. Que se você para pra ver, é um negócio incrível. O que eu tava vendo era um diálogo da Cersei com o Robert, ainda, quando o Robert ainda tava vivo, primeira temporada, que aí ela falando sobre o casamento deles, né? Sobre se... ela pergunta da Lyanna e tal, e aí ele fala uma frase lá que eu me arrepio todo, que é, ele fala... A triste verdade é que eu não lembro mais do rosto dela. E nem os sete reinos preenchem o vazio que ela deixou. Aí você vê que... Nossa senhora, que louco. E o tal do famigerado último episódio, ele joga um plano lindo. Quando a Daenerys vai entrando na sala do trono, a câmera fica atrás do trono. E aí as espadas do trono preenchem a parte de cima do plano ali, né, da nossa televisão. E ela vem lá de trás, como se ela estivesse aprisionada pelo trono. Que é algo dito lá na primeira temporada, na segunda temporada. O Varys fala sobre isso, o Mindinho fala sobre isso. Todo mundo que tava ali por perto, o próprio Tyrion, todo mundo fala sobre isso. Na real, cara, o que enlouquece a galera não é Targaryen, não é Lannister. Porque a Cersei enlouqueceu também. É o trono, velho. E só uma pessoa foi sensata nesse episódio. O Drogon, bicho, que destruiu aquela merda que tava todo mundo atrás. Não, aquele detalhe, né, PH, que ela dá só um toquezinho assim. Ela não sentou no trono. Ela não sentou, mas ela dá um toquezinho, né? Ela aproxima a mão assim, e a câmera mostra. E ela toca e volta pro rosto dela. É como se... Não sei se ela, como se ela fosse consumida ali pelo poder. É, cara, é. E aí achei... Das partes do episódio que eu gostei e vi muita gente tratando, mas eu realmente gostei foi o Drogon. O Drogon. Com consciência. Porque assim, a gente, principalmente nos livros, é falado sempre que os dragões são muito inteligentes, né? Eles têm aquela consciência. Então ele viu que quem matou ali a Daenerys não foi o Jon. Foi o trono, foi a ambição, foi tudo isso. Então eu achei um significado legal. Vamos aproveitar Desculpa, a empolgação no episódio que todo mundo queria mais chegar. Óbvio. Vamos aproveitar que a gente falou da Daenerys. Vamos falar aqui um pouco do destino de alguns personagens. Legal. Né? Primeiro fim da Daenerys. O que vocês acharam? Diante da construção, concorde ou não com a construção, diante da construção, eu acho que é um fim que faz sentido. Eu acho que é um fim coerente com o que estava sendo apresentado. Sofre do que o Aquila falou, pressa. Só que como foi construído, olhando só para esse episódio, como foi construído a decisão do Jon de ser um regicida, cara, conecta lá com a decisão do Jaime de ser um regicida. Se conecta lá, quando ele conta a história pra Brienne, por que que ele matou, né? Por que que ele fez aquilo? Pra proteger a cidade, pra proteger o que agora estão chamando de a roda, pra que a roda continue girando. É um desfecho interessante. Aí muita gente diz assim, poxa, o Jon devia ser o rei ali, cara, ele era o rei legítimo. Cara, não dava, ele é um regicida. Pra sempre. Inclusive, eu vi muito do Ned no Jon nesse último episódio. O Cock, né? Eles fizeram a roupa. O Cock. E até a forma dele falar naquela hora com o Tyrion, né? Tentando manter a honra, mas também sabendo que o que é que ele precisava fazer ali, né? E ele vai perdendo as cartas, né? O Ned também, lá na primeira temporada, quando ele conversa, eu não lembro, acho que é com o Varys, se eu não me engano. Ele vai colocando as cartas e o Varys tuco. Aí ele coloca outra carta, vai tuco, outra tuco, né? E ele vai perdendo as cartas, um homem muito inteligente, muito coerente e tudo mais, mas chega um fim à argumentação diante da inteligência do outro. Mesma coisa do Jon, né? O Jon vai dropando carta e o tiro vai, pá, outra carta. Jon, pá, outra carta. Vai vencendo ali, parece um super trunfo, né, aquele jogo, onde o tiro tem todas as cartas ali pra anular. E quando ele achava que havia ganho a argumentação e que agora sim eu vou de peito aberto, junto com aquela mulher, e é nós. Aí ele vai, e sua família, Jon? Tipo, a carta coringa, velho. Ainda solta a carta coringa. A última cartada, né? E ele ganha, né? E ele acerta e tal. Eu achei legal o jogo de palavras que um falou pro outro na questão da frase do Mestre Aemon, né? Que o Jon chega e fala, o amor é a morte do dever. É a morte do dever. É a morte do dever. Aí o Tyrion reflete um pouco, né? E fala, mas às vezes... O dever tem que ser a morte do amor. Que é o que acontece. E aí é o que acaba acontecendo, né? E aí eu falei, putz. E quando ele traz o Mestre Aemon, tem outro significado. O Mestre Aemon que renunciou ao trono. Ele era legítimo ao trono, depois de Solar Estival. Né? E ele renuncia o trono, vai pra Patrulha da Noite, que é algo muito, muito parecido com o que acontece com o Jon. E o Bran no trono? Bran no trono... Isso vai dar muito pano pra manga, muito vídeo no YouTube. Esse menino tá estranho demais. Porque ele senta ao trono, ele senta no trono, mas depois assim, Tyrion, com vocês, esse negócio de política, com vocês. Eu vou procurar o dragão. Exato. É quase o Robert, né? Cuida aí, Ned, que eu vou ali caçar javali. Agora ele vai caçar dragão. Exatamente. Ele vai atrás do dragão e tudo e mais. Toda a resposta dele é padrão. Ele só tinha um preset, né, de resposta. Que é assim, não, você deveria estar onde era pra estar. Não, era pra estar. Você era pra estar. Que cara chato, bicho. Que bicho chato. Mas eu acho legal. Porque tem um simbolismo bacana que é a história da memória. Historiador, e eu fui formado nesse treco aí, ficou maluco com aquela frase do Tyrion. O que é que une as pessoas? O que é que constitui uma nação? O que é que faz os reinos ficarem unidos? O que é que faz um rei ser escolhido? Histórias, cara. Memória. Se não houver memória, de que adianta sobrenome? Que eu, se houver, não houver memória, que adianta 6, 5, 4, 3, 2, 1 reino? Então é um puta argumento que eu disse assim, opa, temos um historiador. Né? Agora, mas é estranho, eu ainda acho um pouquinho estranho. O único problema que eu vejo aí também, e eu acho o argumento do Tyrion muito pertinente, mas o problema, cara, é que eu não senti que a gente teve a real dimensão do que é o Corvo de Três Olhos. Não, não teve. Do que é que ele significava, o que é... Eu vejo muita gente pedindo... Ei, Akla, mas e aquele Bran ali, cara? O que aquele cara é, na verdade? Não sei o quê. E até a gente que já lê os livros, que, enfim, vê muita coisa, material, YouTube, é difícil explicar. E imagina só pra quem tá vendo a série, entendeu? Você ter a real dimensão do que é aquilo, o que é que ele significa e por que que ele tá sendo escolhido pelo Tyrion, sugerido ali pelo Tyrion. Lembrando que eles conversaram bastante, sim, a gente não viu, né? Sim, no segundo episódio. Aquele que... cortezinho lá da antes da Batalha de Winterfell, né? Me conte sua história. Aí ele falou, é muito longo. Não, mas não tenho pressa. Aí eles cortam, né? Não mostra a conversa. O que eu acho? Senti falta da gente ter mais esse peso. Por que o Bran? Por que é importante o Bran estar ali no trono? Eu acho que no... De novo, né? A escolha deles de trazer o Night King pro meio da temporada, eles jogam fora o místico, né? Esse lance da magia e tudo mais. Que eu acho que deveria ter sido trabalhado mais nesses três últimos episódios. A magia ela ficou completamente de lado. E ter. Se havia o objetivo de levar o Bran, e ele já sabia, obviamente, isso desde o começo da temporada, trabalhar um pouco mais a magia, pra gente entender um pouco mais o Corvo de Três Olhos. Esse lance dele largar, isso dele. Enfim, dele entender o Westeros de uma maneira diferente. O que eu entendo. Do Bran, é porque o Westeros ele vinha sofrendo desde a rebelião do Robert com a rebelião Baratheon, né? Ele vinha sofrendo com essa memória sendo maculada ali, essa memória sendo redistribuída, recontada, dilacerada pelos Lannister, pelos que estavam por trás e por aí vai. Então eu acho que para trazer paz ao Westeros, só alguém que conhece como o Westeros era em paz, que é justamente o Bran. Então acho que por isso que... E eu acho que a série deveria ter realmente explicado um pouco mais sobre o Bran. Imagina se a temporada tivesse sido ruim. Mais ou menos 30 minutos de conversa, a gente citou vários momentos que nos marcaram. Sim. E aí eu queria que vocês citassem um pouco mais dos momentos marcantes, assim, pra vocês que... Da última temporada? Da última. Porque eu já jogo logo o meu aqui, que pra mim a luta entre o Montanha e o Cão de Caça é um dos melhores momentos... Pra mim, na Clegane temporada. Bowl, né? Isso. Eu acho antes. Eu acho a Arya virando o cão. Eu acho... isso é muito lindo, porque a Brienne, ela foi... ela fez... A Catelyn fez ela prometer que ela protegeria as duas filhas dela, né? Mas quem real protegeu foi o cão. Nosso anti-herói favorito. Né? Conectando aí com o episódio anterior sobre anti-heróis. O cão que protegeu as duas, né? A Sansa... E a Arya, do mesmo jeito, com a mesma frase, aquele look at me, pegando no braço da menina. E olha como ela se torna ele depois. Tá? Eu acho isso muito bonito. Esse literal espelhamento. E também o adeus que a Sansa dá pro cão. E também um agradecimento, dizendo assim, se eu tivesse fugido contigo, cara, eu tinha sido a Little Bird pra sempre ali, né? E depois a Arya dizendo obrigado. E, cara, olha de novo esse episódio. Reassiste o episódio lá do Clegane Bowl, antes dele ir. O 5, né? O 5. Quinto episódio. Quando ele vê que a Arya entende finalmente que a vingança vai transformá-la em algo extremamente ruim, ele respira, bicho, com alívio. Como que ele diz, pronto, agora é só eu matar meu irmão. Tô livre pra ser feliz. Isso. Essa conexão foi muito bem trabalhada, foi muito bonita ao longo da série inteira. Muito legal. Cara, pra mim o que sempre me fascinou em Game of Thrones são os pequenos... pequenos momentos, pequenos detalhes que... Aqueles que faz camisa, né? Então, pra mim, pode até parecer bobo. Eu vi muita gente fazendo pouco caso dessa cena, mas a Brienne recebendo o título de cavaleira do Jaime no segundo episódio, pra mim foi uma cena fantástica. A emoção que ela sente ali, porque a Brienne a gente acostumou ver ela sempre durona, né? E a gente sabe que no fundo ela não é, né? Ela tem uma conexão muito grande com o Jaime, que foi um dos melhores desenvolvimentos que teve na série, foi essa relação dela com o Jaime. E depois ela escrevendo a história dele. É, não, e aí, pronto, aí aquilo ali foi o fechamento perfeito pra mim. É, e naquele momento lá que eles quebram as tradições, né, que estão a iminência de uma batalha e não importa se mulher não pode, eu sou cavaleiro, eu vou te nomear. E aí você vê a interpretação da atriz também, que foi fantástica, aquele sorriso com o olho marejado, assim. Sorriso contido, será que eu posso rir? Será que eu posso ser feliz? E é uma das poucas vezes que a gente vê a Brienne sorrir, né? A Brienne até aquele episódio, acho que a gente nunca tinha visto ela sorrir, não. Então, pra mim... É dali que deslancha. É, pra mim, ali foi um momento bem legal e teve um encerramento bem legal também, que foi ela escrevendo lá no livro da Guarda Real. Era o sonho dele, cara. Tem mais de uma página. Outra homenagem aos historiadores, né? Aos historiadores, à memória. E mais, cara, ele nasce... Não, e ela assumiu o cargo dele, né? Exato. Ela virou a comandante da Guarda Real. E o mais legal é que ele nasce como regicida. E a última frase que tem na história dele... Morreu com a sua rainha. Morreu pra salvar a sua rainha. Toda arrepiada. É ruim. Presta não, joga não. Fora. Joga fora, presta não. Ai, gente, por mais que a gente receba, sei lá, de vez em quando uma sapecada aí dos roteiristas, mas pra quem veio acompanhando e pra quem é apaixonado por esse mundo, esse, o pouquinho assim, o detalhezinho, a gente fica bem balançado. Se vocês fossem os showrunners, teriam feito o que diferente? Eu não gostei do formato de episódios de 1h20, agora falando mais tecnicamente, porque eu acho que eles não conseguiram equilibrar bem o poder de um tempo de filme. Lembrando aí que Hitchcock fez alguns clássicos com 1h20, né? Com 1h30 e tudo mais, então dá pra fazer uns psicoses aí. E eles sempre venderam isso, né? De que não, nós vamos fazer filmes. Pois é, e não é. É muito desequilibrado, são dois episódios em um. Eu acho isso errado, tecnicamente errado. Até metade do episódio é mais focado ali no drama, no setup do que tá por acontecer, e depois confusão, porrada, aquele negócio todo. Não gosto disso. Se é pra fazer assim, então entregue normal, entregue 8 episódios, 9 episódios, né? Preenche um pouquinho mais de lacunas. Com certeza várias cenas ficaram de fora. Será que não é essas cenas que o pessoal tá chateado de não ter visto? Será que uma cena dessa não poderia ter salvado a percepção de uma pessoa sequer? Porque uma coisa muito recorrente nos meus vídeos é o pessoal dizendo assim, pô, PH, você melhorou a minha percepção do episódio. O que é errado? É, eles que têm que mostrar. Né? Eles que têm que mostrar. Ah. Mas que bom que tá dando certo, né? Mas talvez eu tenha melhorado porque eu esteja narrando uma cena que foi retirada por conta dessa bagunçada de 1h20, 1h25. 1h20, 1h25, de novo. Gravidade ganhou Oscar com 1h25 de filme. Fantástico. Ganhou Oscar. E outra, a gente não tinha background de gravidade. Começou, a mulher tá lá, tá, não sei o que, morre todo mundo, aquele negócio. Entendeu? Então, essa falta de equilíbrio, que aí é um problema de storytelling, né, de narrativa e tal, de organizar muito bem ali a montagem e tal, eu acho que é nisso eu fico nervoso, assim. Vocês me conseguiram deixar eu nervoso, finalmente. Eu vou por aí também. Eu acho que essa escolha por fazer só 6 episódios, como se fossem episódios filme, eles caíram na armadilha da própria ambição. Acho que eles quiseram fazer algo... Eles já vinham fazendo algo que nunca tinha sido feito na TV. Assim, não precisava de outras coisas que não haviam sido feitas. É, né? Eles quiseram crescer ainda mais algo que já era imenso. É. E caíram na armadilha de querer fazer filmes, episódios... E não conseguiram trabalhar tão bem como eles vinham trabalhando ao longo das temporadas passadas. Eu, se eu fosse os showrunners da série, eu teria feito mais 2 temporadas. Essa só pra decidir a história do Rei da Noite. HBO agradeceria. Eu teria feito uma temporada só pra resolver essa história do Rei da Noite. E depois uma pra... Agora a gente vai ver o que acontece com o Tron. A última temporada é o nome do personagem que vai morrer. Cada episódio, um personagem morre. Agora, assim, talvez se eles tivessem feito mais 2 temporadas, nem precisaria ser, sei lá, 10 episódios. Poderia ser. Hoje poderia ser 4 episódios. De repente poderia ser 6 episódios mesmo, mas fossem 2. Uma com o arco lá da Longa Noite, uma com o arco de Porto Real. Então, eu acho que... É porque o arco da Longa Noite, ele não fica com cara de desfecho, né? Não fica, tipo, não como fica. Um Blackwater, ele tem cara de desfecho. Sim. O Batalha dos Bastardos tem cara de desfecho, mas o Longa Noite não tem cara de desfecho. Batalha dos Bastardos é algo que não aconteceu nos livros e que eles criaram e foi muito bem executado. Pra mim, eu acho que é top 3 melhores episódios da série. Da série? Batalha da TV, né? Ah, da TV, ah. É fantástico, cara, mas eu acho que... É mais isso, eu acho que seria um desenvolvimento melhor com a que a gente já vinha falando aqui. Talvez, né? É muito difícil também, né? Essa, a Daenerys ali fez o poder crescer dentro dela e tudo mais. Acho que o poder cresceu na dupla D&D, né, cara? Eles dirigirem o último episódio, não darem o último episódio pro David Nutter, pro Miguel Sapotnik, pra vários diretores que passaram por Game of Thrones ali, que tiveram direção apurada disso. Antes deles, eles tinham dirigido o Walk of Punishment, terceiro episódio da terceira temporada, que é que o Edmund tenta acertar a flecha lá, e sim, o Peixe Negro vem e acerta a flecha de primeira e tal. Olha a distância, cara. E assim, direção é um trabalho de prática, erro, né? De tentativa, sim, e erro e tudo mais, né? Então, não ter dado aí o último episódio ou os últimos episódios ali, todos na mão do suprassumo de Game of Thrones, também pode ser outro erro. Na primeira edição do Só Mais Um Episódio, a gente tinha feito uma brincadeira aqui, que era o bolão das mortes, né? O PH Santos, ele falou 12 mortes. Aí e eu mundo... disse, 12? Aí todo mundo aqui... Gente, foram 16. 16 mortes de personagens principais creditados. Eu convido, né, uma revisita, porque eu falo assim... 12. Ah. Eu convido uma revisita lá. O que? O cogitou 14? Eu cogitei 15. 15? 12. Olha, pode olhar lá. Eu fui eu que editei, eu lembro disso. Eu até anotei aqui pra gente fazer um mini memorial rapidinho aqui. Vamos lá. Liana... Deixa aquele momento do Oscar aqui. É, que vai passando. Aí imaginem aí na cabeça de vocês. Liana e Jorah Mormont. Beric. Beric Dondero. Beric, saudade. Theon Greyjoy. Morreu legal. Uma morte Melisandre, legal. A feiticeira. Ed Doloroso. Rapaz. Nosso saudoso Rei da Noite. É, isso aí foi tarde. Missandei. Perdeu a cabeça, né? É. Varys. Euron Greyjoy. É o Euron. Euron Greyjoy. Qyburn, que teve uma morte muito boa. A morte do Qyburn foi sensacional. Pronto. Defenda a sua rainha. Pronto. Sandor e Gregor Clegane. A duplinha. Acertei, hein, no montanha. Jaime e Cersei Lannister. E nossa Daenerys Targaryen. Acertei, hein, Daenerys. Errei. Aí porque vocês, eu apostei na área. Como também. Vocês não gostam dos animais, aquele negócio todo. Regal e Viser. Verdade. Teve os dois dragões, né, aí. Eu acho que esse programa, ele nos fez refletir sobre muita coisa boa dessa última temporada e sobre a série. Espero que o tempo também faça todos os fãs de Game of Thrones. Tomara que a piada não contagie as pessoas. Isso. É o que eu mais quero. Assim. Eu também. É, seria uma pena muito grande a gente resumir talvez o maior entretenimento já feito para a televisão mundial em algo, o final é ruim, ou é corrido, não sei o quê. Acho que é muito mais do que isso. Como esse programa é especial, a gente não vai ter a sessão com o último episódio, até porque o último episódio de todos nós aqui foi Game of Thrones. Estamos gravando no calor aqui. Exatamente. Mas mais uma vez, obrigado, PH Santos, pela participação. Valeu, Aquila Leite. Valeu, Alan. Até a próxima aí. Valeu, foi massa. E você, ouvinte, não se esqueça de comentar. E, por favor, mais respeito a Game of Thrones. Até lá. Valeu. #GameofThronesRespect.